solfeggio do objeto sonoro. Quatro elementos do solfejo. O som está em todas partes, mas os sons, quero dizer, as melodias que falam a linguagem superior do reino dos espíritos, só se encontra dentro do homem. Assim falava Hoffmann no início do romantismo. Eis uma melodia de moda no tempo do Neandertal, na guimbarda, ancestral de todos nossos instrumentos. Isto é, na aurora de novo tempo, eletrônico, o recitativo do estúdio de Colônia. Estranha volta às fontes. O espírito da música, tal como o espírito do som, não se encontra por acaso em toda a natureza. O corpo sonoro, tocado mecanicamente, acorda a vida, manifesta sua existência, ou melhor, a sua organização, e entra assim no nosso campo de conhecimento. Mas de que conhecimento se trata? A série harmônica, que se apresenta como uma série de números inteiros, pertence ao homem ou à natureza? Será que a intuição e a lógica se repartem na música e o som? Fantasiado neste turbante, Hoffmann conclui: o músico não estará então com respeito à natureza na mesma relação que o hipnotizador com seu médium? Eis o enigma que usamos enfrentar neste trabalho, complemento do Tratado dos Objetos Musicais, que conclui num dualismo musical. Se a música forma uma ponte excepcional entre a natureza e a cultura, evitemos a armadilha alternativa do esteticismo e do cientificismo. Acreditemos melhor nos nossos ouvidos, que produzem uma visão interior. Esta visão é tão viva, sua linguagem tão clara, que a miúde nos esquecemos do suporte que o sonoro fornece ao musical. Nos concentramos só na notação. Os objetos musicais são reduzidos a signos que nos devolvem às estruturas de referência. Para medir a separação entre os signos da escritura e os objetos reais que eles comportam, basta ver as mesmas ideias musicais sendo encaradas numa outra pele, o que às vezes o gênio de um compositor ou de uma época possibilita. Verificamos assim que uma dimensão foge à partitura tradicional, aquela do timbre. Gostaríamos então formar as Klangfarben Melodie, às melodias de timbres sob a guia segura de um solfejo. A palavra timbre, ou solfejo, um pouco simplório, responde que a flauta se reconhece por um som aflautado. Ficamos decepcionados. Será que o solfejo dissimula alguma lacuna grave? Será necessário questionar suas máximas mais óbvias, como uma mínima vale duas semínimas? Este ritmo é abstrato, está feito de intervalos de tempo. A este ritmo lhe faltam durações, da mesma forma que na partitura esquemática de Bach faltava a vida do timbre. As durações vão dar formas ao ritmo, tanto quanto o timbre colorirá as alturas. Assim, dos quatro elementos do solfejo, dois podem ser notados quase matematicamente. Os outros dois, timbre e intensidade sonora, são aproximados, empíricos. Esta notação falha até nos sons muito simples. Lembremos a lição dos linguistas. Não é possível reduzir uma língua estrangeira aos esquemas da língua materna. Não duvidemos que outras civilizações têm, ao mesmo tempo, outros instrumentos e outras ideias. Um solfejo que é próprio deles, talvez mais refinado que o nosso. Tac. Na. Tá. Tira, tira, tira, tita, din, taran, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, Estamos, então, entre um retorno às fontes e um ato de fé na ciência. Em troca de nossos quatro valores musicais, os acústicos nos propõem três parâmetros indevassáveis, cada um com sua unidade de medida, frequência em hertz, nível em decibéis e tempo em segundos. Fica a pergunta fundamental. É possível reduzir os objetos musicais a esses parâmetros? Se a resposta for afirmativa, a acústica poderá responder pela música. Se for negativa, ela só oferecerá informação sobre as propriedades físicas do som, sendo preciso estabelecer a correlação com as qualidades musicais. Este é o objetivo da primeira parte do nosso trabalho: correlação entre música e acústica.